razão. Só porque somos jovens, só porque somos jovens. Desesperado com o mundo eu estou também. Escondem tudo com sorriso na TV e não contam a ninguém. Não contam a ninguém. Estou confuso, joguei tudo pra trás, mas no fundo eu sei que eu não tentei de tudo. Mas que bom poder ter uma chance a mais. Estou confuso, joguei tudo pra trás, mas no fundo eu sei que eu não tentei de tudo. Mas que bom poder ter uma chance a mais. Tratado de forma que não deu pra entender tanta frieza. Disposição de sobra. Então eu vesti, é o que te faz correr atrás de mais que vesti. Bem que eu te avisei, aquela vez que eu te encontrei. Aquela vez que eu te encontrei. Aquela vez que eu te encontrei. Aquela vez que eu te encontrei. Deixa eu só te dizer o quanto eu quero ver você.